Vem pra cá, Gabriel Lima! São cinco shows, CD, DVD, Helena e Isabel. Isabela. Vem pra cá. Vem. Com vocês? Com vocês, Gabriel Lima! Sorrindo, sorrindo. Tem que sorrir. De você.